as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar. Basta tua voz.